a família, o meu respirar. Cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Pode repetir comigo, bem bonito? Eu não tô ouvindo, mas o Espírito Santo tá ouvindo. E mesmo não merecendo. Repete comigo agora, Ele cuida de mim, vamos lá? Ele cuida de mim.